Da minha amiga, só limar, subo na mesa, tô agitando. A mulherada tudo doida me azarando. Deixa o meu copo, chama a atenção. Vai em Belém, tem show do avião, doidão. Ando do avião, negócio é parria. Veio da bagaceira, olha o rico, vem lá pra lá. Tô pagando a panaguina, cheio de mulher. Fala maior, festa, só não entra quem não quer. Gatinha, tudo doido me azarando. Tipo, tipo. Mas eu nessa parada, esse é o meu estilo, a metaleira, vai, vai. Para Pedro Belo, rei do Pará. Ai. Eita, Valcinho. Cheguei no banco, doidão. Liguei o paredão, esta tá maneira, tá em a maior curtição. Semana, desligo o celular, deixo o carro de mulher, tô a fim de beber zoada, só subo na mesa. A mulherada tudo doida me azarando. Deixa o meu copo, chama a atenção. Vai, vai, vai. Doidão, cantou, tirou, foi. Vem da bagaceira, olha a rica, me vai lá. Tô pagando a panaguina, joga aí, joga aí, vai. Gatinha, tudo doida me azarando. Eu sou mais eu nessa parada, esse é o meu estilo. A minha pegada doidão, tá tudo avião. Negócio é parria, veio da bagaceira e Yuri Guerra vai pra lá. Tô pagando a para que tá cheio de mulher. Rola maior festa, só não entra quem não quer. Bubuca! Bubuca tá a cara do Rodrigo Perfume. Tô nem aí, eu sou mais eu nessa parada, esse é o meu estilo. Minha pegada. Bora, Vander! Cro do Belo. Cheguei no batoidão. Olha, a gente quer agradecer a Kaiser, Coca-Cola, Jornal Liberal, Randara, o melhor jeans do Brasil, Indox Mídia, soluções digitais, Rapidão Cometa, Bombom do Pará, aí é bom, loja.i, eu acho que é aí, Floricultura e Flor do Oriente. Solange, tem presente pra galera aí? Tem, galera das lojas.i. Quem quer presente do avião? Lembrando que em todas as sacolas tem a cueca do Riquelme, da Diamante Lingerie. Sério mesmo, né, Riquelme? Depois de três shows.